foge de mim, pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, bebida balada, eu sou filho do rolê. Tu brota aqui, tu tá sagaz, toda fogosa e a gente faz. Te dou um love que tu é fã, é gostoso e safadinha, a gente vai até de manhã. E tu pedindo bota e eu botando vai até de manhã. O love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã. E tu pedindo bota e eu botando vai até de manhã. Sempre volta, meu quarto é o fim da rota. Chega jogando sutiã, tira a calcinha safadinha, a gente vai até de manhã. É só tô pedindo voto e eu votando. Vai bebê, vai bebê. Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, bebida balada, eu sou filho do rolê. Tu brota aqui, tu tá sagaz, toda fogosa e a gente faz. Te dou um love que tu é fã, é gostoso e é safadinho, a gente vai até de manhã. E tu pedindo bota e eu botando vai até de manhã. Um love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã. E tu pedindo bota e eu botando vai até de manhã. Tu vai mais sempre voltar. Meu quarto é o fim da rota. Chega jogando sutiã, tira a calcinha safadinha, a gente vai até de manhã. E tu pedindo bota e eu botando vai até